me preocupa é a dificuldade que as pessoas começam a sentir e que já estão a ter há algum tempo relativamente ao acesso aos cuidados de saúde primária. Foi preocupante porque iniciou já há muito tempo a extensão do Centro de Saúde em Travanca de Lagos e é agora muito preocupante e avizinham-se, como eu dizia na carta que eu enviei, algumas nuvens negras, quanto a mim, a dificuldade que as pessoas estão a sentir e já começaram a sentir relativamente também ao acesso à saúde quando recorrem ao Centro de Saúde do Oliveira do Hospital. O que é que se passa em particular, portanto, na freguesia de Travanca? A extensão de saúde já foi encerrada há algum tempo, portanto, não há médico, não é? Nada que a substituísse, não há nada, nada a substituí-lo. E temos três localidades, portanto, Andorinha e Negrelos, e as pessoas têm dificuldade em se deslocar à própria sede do concelho, mesmo para recorrer ao próprio centro de saúde. Porque muitas delas não têm transporte, cada vez temos uma população mais envelhecida, cada vez temos pessoas com menores recursos económicos e também a rede de transportes, não há uma rede de transportes que facilite, portanto, o acesso à ida à própria sede do concelho. Há localidades que não têm uma rede de transportes minimamente razoável, ainda se fosse uma boa rede de transportes, mas não é, e, portanto, isso dificulta esse acesso. Depois, sabemos que muitas destas pessoas, de Travanca e não só, do próprio concelho, irão dentro em breve, e algumas já estão sem médico de família, segundo se lê e segundo já se comenta, cerca de 2/3 da população dos utentes, dos 23 mil utentes inscritos no centro de saúde, poderão ficar sem médico de família. E alguma coisa tem de ser feita. E tem de ser encontradas soluções, porque nós não podemos estar a pagar o preço da nossa integridade, porque somos pessoas iguais às que vivem nos grandes centros e pagamos impostos igualmente, como todas as outras pagam. Portanto, o acesso à saúde é um direito consagrado na nossa Constituição e tem de ser encarado como uma prioridade. Tu chega mesmo a apelar a uma mobilização no sentido da população se manifestar. Acha que será por aí a solução deste problema? Quando não há soluções à vista, uma das maneiras de nós fazermos sentir as nossas preocupações é manifestarmos-nos, e o direito à indignação, nós temos esse direito, todos nós temos o direito à indignação e, de facto, é uma das maneiras de o podermos fazer, manifestando-nos. E as juntas de freguesia, nomeadamente os presidentes de juntas de freguesia, que são mais próximos das populações, sabem perfeitamente quais são as suas necessidades. Têm legitimidade porque foram eleitos diretamente pelas pessoas que eles representam para fazer chegar a voz das pessoas ao mais alto nível. É isso que nós pedimos apenas, que seja tido em conta e que seja considerado, que nós tenhamos os direitos a que temos direito, no fundo. Acha que vai obter uma resposta? Eu penso que não há nenhuma carta que não tenha resposta, nem que seja ou não. O não nós sabemos que está garantido, não gostaríamos que o não fosse a resposta, mas gostaríamos pelo menos que se abrisse uma luz, que se acendesse uma luz ao fundo do túnel e que nos dissessem alguma coisa para que as pessoas tenham outras perspectivas e para que nós possamos também dizer-lhes e junto delas tranquilizá-las, dizendo que se perspectiva uma solução para o problema que de facto afeta uma grande parte da população. E especialmente quem sente isto são as pessoas de menores recursos económicos.